Fecheiro 7, página 64. Claudina não queria acreditar. Também ela ria, achando graça à forma como a rapariga ali encontrada reagia e interpretava a vida. Já viram um morto atender telefones? Já? Era tudo muito cómico. Naquela situação, os Mata até desejariam respeitar a pessoa toda amarrotada que ali estava sentada, numa das cadeiras do pátio, mas não conseguiam. Os Mata tinham começado a rir abertamente, alegremente, curvando-se cada um para seu lado. Os Mata riam. Riam sem parar, como se ainda se encontrassem no Coliseu dos Recreios e o êxito contivesse sua parte de comicidade. Só que a situação vivida naquele instante era completamente distinta. Aquela moça encontrava-se bastante atarantada e perdida, o que era muito triste. Mas eles, os Mata, não podiam sair do seu lugar de felicidade, conquistado duramente. Não podiam nem queriam. E assim, aquele caso não lhes interessava nada. E por isso distanciavam-se daquela pessoa, rindo uns para os outros. E Milene, ouvindo-os rir, ria também. Mas logo em seguida, sem se levantar da cadeira, mantendo-se colada àquele tampo que a abraçava e envolvia de plástico, Milene abriu o saco, mexeu lá dentro, procurou um lenço de papel que passou pela cara e pelo pescoço e só depois começou a chorar. Havia tanto tempo que não chorava. Pensando bem, não chorava desde que o primo João Paulo se fora embora. Havia tanto tempo. Porque não haveria de chorar agora, diante das pessoas da terceira leva, se tinha tanta vontade? Pois chorava. Chorava calada para dentro do lenço aberto, cobrindo com ele os olhos de têmpora a têmpora e enxugando-se. O papel a princípio tisnou-se e depois rasgou-se ao meio. Ela substituiu-o por outro, que logo ficou molhado e se rasgou também. Chorava como uma criança para dentro dos pedaços de papel que se lhe desfaziam nos dedos e de que tinha dificuldade em se desembaraçar, enrolando os farrapos molhados uns nos outros. Vendo isso, as mulheres Mata começaram a aproximar-se. Fez silêncio dentro do pátio. O choro de Milene não era ruidoso, mas fundia alguma coisa em volta. Fundia o cómico e curiosamente reforçava a glória. Para os Mata, naquele momento, a tristeza era um assunto dos outros. Uma excrescência estranha ali, naquela morada. Alguma coisa que não tinha nada a ver com eles. Embora cada um soubesse que toda a pessoa que se sente feliz e assiste à desgraça dos outros tem o irrecusável dever de se mostrar caridosa para com esses. Nessa linha de ideias, Felícia Mata viu de longe, com a rápida lógica dos vencedores. Era assim. Alguém estava a sofrer de um grave problema e vinha a coitar-se em sua casa para os Mata ajudarem. E com isso, talvez eles mesmos, bons hospedeiros, até ganhassem mais direito e mais força, aumentando o seu momento de felicidade. Felícia Mata, de cócoras, entre sua irmã Germana e sua irmã Dileta, mesmo em frente da rapariga a quem oferecia lenços de assoar, invadida de paciência, dirigia-lhe palavras com a voz aveludada. E então, moça, e então... Não passou pela cabeça de nenhum de nós que tivesse acontecido uma coisa dessas. Afinal, você até se parece com a tua família. Nem reparámos. E depois, a tua avó é a Nossa Senhoria. Conta lá, moça. Conta que tudo como foi. A gente não se ri. A gente só escuta. E Milene, precipitando-se de novo sobre as palavras, repetiu a mesma história, desenvolvendo um detalhe aqui, outro detalhe ali. Instigada pelas perguntas, articulando dados daqueles últimos dias, como se os recolhesse do fundo de um longínquo lago, referindo o que havia acontecido sem tempo nem espaço, invocando a ausência das pessoas da sua família, espalhadas por diferentes estâncias turísticas da terra, e o receio que tinha delas quando fosse do seu regresso. E a eles lhes parecia que ela falava não de uma realidade, mas de um sonho dormido. E por isso todos se sentiam, ao ouvi-la, estranhamente fora do mundo, da coerência e das próprias leis da vida. Ainda impelidos que estavam pelo fulgor daquela plateia, onde os Mata haviam ocupado a terceira fila, no Coliseu de Recreios, com o Janina a dizer naquele palco sem fim, atapetando o mar vermelho, com o meu lenço de estrangeiro. Impelidos pelo furor das palmas que haviam ribombado desde a plateia às galerias e que todos ainda guardavam dentro dos ouvidos, bem como pelo regresso feliz, tão feliz que nem haviam dado pela presença do Clio branco, estacionado na berma, mesmo em frente. E como a tragédia e a felicidade se encontravam face a face, e a tragédia não pertencesse aos Mata, fosse sobretudo daquela rapariga que nem sabia contar e que por certo estaria a criar invenções, pois não cabia na cabeça de ninguém que uma pessoa, no estado em que ela descrevia a avó Regina, pudesse fugir de dentro de uma ambulância para vir ali ter sem ajuda de ninguém. Felícia, como se a sua voz cálida terminasse agora por uma aguda pinça que aprendesse para sempre ao portal das coisas altas, dizia: "Que pena, moça, você está mesmo muito chocada." Dizia a olhar para a cara de Milene e a duvidar do que ela dizia. Todos os Mata sentiam o mesmo. Por certo que a rapariga falava de um sonho da sua própria cabeça, enquanto Felícia repetia: "Deves estar muito chocada, como se chama mesmo o teu nome?" Mas um grupo de gente tem a sua lógica própria de defesa e ataque, como um cardume, como um bando. Misterioso o cardume e o bando, pelo menos tanto quanto cada unidade que o faz. Domingos, que já tinha recomeçado a tarefa de recolher e desembrulhar as caixas, construindo uma pirâmide de papéis e plásticos a um canto, perdeu a cabeça e pôs-se a gritar junto ao portão: "Antonino, vai lá às bombas ver o que se passa, para pormos isto tudo em pratos limpos. Vai, vai lá rápido." O rapaz de preto abotoou a camisa e dirigiu-se para a carrinha cinzenta. Os três filhos pequenos seguiram-no, unidos num cacho, atropelando-se e travando as pernas do pai. As três crianças, atadas no banco de trás, como se fossem demorar muito. Mas nem demorariam meia hora sequer. Logo voltaram, descendo de novo os quatro, juntos no mesmo cacho. Então, Antonino desembaraçou-se dos filhos e confirmou tudo. Era verdade. Na estação de serviço, ninguém sabia contar muito bem. Nem sequer sabiam de quem se tratava, à exceção de um rapaz que, já fora da sua hora de trabalho, se tinha prontificado a falar. E a acreditar nas suas palavras, o que aquela rapariga branca havia contado passara-se exatamente como ela dizia. De facto, parecia que Dona Regina Leandro havia sido encontrada ali mesmo, nos portais por onde eles a todo momento passavam. Tinha sido encontrada por uns ciclistas amadores quando faziam os treinos na manhã cedo do dia feriado. Os ciclistas é que tinham arrombado o portão, pensando que se tratasse de pessoa da casa. Só depois a Guarda Nacional Republicana havia sido chamada pelos ciclistas. A partir daí, ninguém sabia contar mais nada. Os acontecimentos mudavam de mãos e de lugar. "Confirma-se tudo", disse Antonino Mata, diante do portão aberto, retirando o boné da cabeça, os olhos postos no portal. Todos com os olhos postos no portal. Os Mata haviam deixado Milene sentada lá atrás e agora não olhavam para ela, mas para o portão, não conseguindo desviar os sentidos daquela pedra onde a senhoria tinha vindo acabar os seus dias. "Confirma-se." Olhava-se através das duas meias portas abertas de par em par e para além delas viam-se ao longe uns montes suaves serapintados de branco, paredes entre o arvoredo distante que ali chegavam como uma mistura fosca e depois o terreno próximo, descampado, amarelo e ruivo, onde uns restos de árvore, sem nome nem género, pareciam puas de osso abandonadas, tudo isso unido sob a cor avermelhada de poente. Em primeiro plano, a estrada esburacada e logo aos pés, o portal. Ninguém dizia nada. A morte estava ali. O seu sinal estava dentro e estava fora. O portal quebrando como uma navalha de dois gumes. Os momentos vividos para diante e para trás. E estava a moça branca, que se mantinha na retaguarda, entre o estendal, a sua mensageira. Agora os Mata olhavam para Milene, surpreendidos e aterrados, como se ela fosse a primeira letra de uma frase comprida, ainda por ler. Foram-na buscar. E como a noite caía, quente e mosquitosa, e ninguém acendia as luzes, os Matas juntaram-se diante do portão, intrigados. A própria Ana Mata andava de um lado para o outro, estonteada, sem saber o que pensar, empurrando o seu cadeirão de plástico. Como era possível? Todos perguntavam. Sim, como era possível que no mesmo dia em que haviam saído de Lisboa, passando pela ponte, com o sol a incidir tão forte na água do rio, com um brilho tão cintilante quanto o sol de Cabo Verde a faiscar nas suas ilhas, sim, como era possível que nesse mesmo dia de pensamentos maravilhosos, ao regressarem, tivessem encontrado a notícia da senhoria morta em cima dos seus portais? O que fazer? O que pensar? Parecia um luto. A Dileta até lhe passou pela ideia ir buscar um terço e pôs-se ali a rezar Pais Nossos e Ave Marias pela senhoria morta, como se tudo aquilo acabasse de acontecer. Mas Felícia não o permitiu. À medida que o escuro se aproximava, mais os Mata pareciam paralisados, vagueando todos de um lado para o outro, atarantados e mudos. Mas ela via claro. Tudo simples e claro para Felícia Mata. Porque era preciso ser inteligente em relação a tudo nesta vida. Também em relação à morte. E dando ordens e contra-ordens no meio do pátio, ia pedindo a todos que retomassem o seu juízo. Porque a morte era um processo da vida ressuscitada que Deus nos dava, e não um fantasma escuro que apenas desfizesse a pessoa em dois bocados. Quem tinha inventado isso? E sobre o facto de ali ter vindo desfalecer Dona Regina, também as coisas se lhe apresentavam bastante claras. Na sua interpretação, a senhoria gostava dos Mata. E à falta da sua própria família, ausente em parte incerta, a pessoa tinha procurado um canto de gente honrada para se acoitar. Afinal, Dona Regina Leandro sabia muito bem que os Mata nunca tinham faltado aos compromissos, pagando 10 contos certos por aquele espaço, no início de cada mês, e ainda por cima capinando as ervas, aparando as telhas que caíam, afugentando os bichos e evitando os vadios dele se instalarem. Dona Regina sabia. Ela é que os tinha convidado a morar ali. No início era ela própria quem vinha receber a renda e dar uma volta pelo casario, para vigiar. A última vez que viera, fora mais ou menos há 2 anos atrás. Felícia ainda estava a vê-la, a descer do táxi, depois a aproximar-se do portão, com o cabelo pintado de lilás, óculos de sol, toda empoada de bege e castanho na face. Claro que se lembrava. Dona Regina tinha vindo verificar o arrumo da fábrica e falar um bocado. Direita, cheia de anéis, a falar com Ana Mata, a falar com todas elas, lembrava-se muito bem. Tinham tomado uma bebida fresca, exatamente naquele lugar. Ainda estava a vê-la, a apontar com a bengala para uns papéis soltos que andavam pelo chão e depois a despedir-se, a encaminhar-se de novo para o táxi que tinha ficado à espera. E também estava a vê-la a balar pela estrada fora, esticada no assento como uma rainha-mãe, no primeiro dia em que tinham falado. Isso fora antes, aproximadamente 5 anos atrás. Todos se lembravam. Sim, 5 anos atrás, os Mata a lancharem, por acaso, debaixo daquelas palmeiras. E Dona Regina a falar com eles e a pôr pouca condição para ocuparem a casa. A exigência dos Mata também fora só uma, ligar de imediato a luz e a água. Sim, lembravam-se dessa tarde de junho. Uma tarde clara, Dona Regina, mais nova, num outro táxi, e eles no cômoro, com o negócio fechado. O cabelo de Dona Regina, mais farto, a brilhar através da janela do táxi, e o táxi a deslizar pela estrada abaixo. Lembravam-se. Grande dia, grande tarde. Como iriam agora manchar essas lembranças com rezas, rosários e coisas semelhantes? Show, show, ideias tristes. Vão-se embora. Vão, vão. Felícia a dizer às coisas tristes da noite que se fossem embora. Com a voz da fortaleza trêmula e ressumbrosa. Diante do portão. Todos diante do portão. Por entre as duas meias portas abertas, via-se o Clio em frente, parqueado na berma. Via-se o escuro a fechar-se sobre as hastes das palmeiras. Ouvia-se o choro fino de Ana Mata, sentada na sua poltrona de plástico privativa, conversando sozinha com a ausência de sua senhoria. Suspirando alto, a ponto de a filha lhe dizer: "Pare, senhora, pare com isso. Por que chora? Veja a televisão, distraia-se." Mas de repente, no meio das palavras repletas de sensatez que Felícia espalhava em torno de si, uma ideia importante havia-lhe surgido. A ideia estava a enxugar-lhe a umidade das mãos e da cara, a rasgar-lhe os olhos para o lado, de enorme que era a ideia. O seu peito encheu-se de ar, a sua voz ondulou. Felícia perguntou: "Moça, quem tem você lá em casa à tua espera?" Milene dirigia-se para o Clio estacionado em frente. Os Mata a olharem para o portão e para ela. "Ninguém?" "E sendo assim, onde vais tu ficar esta noite?" perguntou ainda Felícia, falando muito alto para Milene. E no meio do escuro que descia em volta, a ideia de Felícia concretizou-se. "Pois olha, se não tens ninguém lá na tua casa, nós, os Mata, somos gente cristã. Tu ficas com a gente, que tua avó, lá onde estiver, vai agradecer. Tu vais ali lavar-te, tu comes com a gente, que deves estar rebentando de fome, e tu dormes no quarto dos meus filhos artistas. E amanhã logo se verá, porque você, moça, não tem condição de voltar, assim como está, tão chocada. Eu acho até que você deve ser muito esperta, muito inteligente. O que você está é chocada com a tua situação triste." Os Mata a olharem para o portão escancarado, diante da planície escura, onde o próprio carro branco desaparecia como se fosse terra. E Felícia a ordenar: "Conceição e Claudina, vão lá pôr de lavado aquela cama pequenininha do quarto dos artistas. Vão as duas, para ser mais rápido, depressa, que se faz tarde para jantar. Vamos reagir, aqui ninguém chora. Hoje é um dia demasiado especial para alguém chorar. Ouviu, minha mãe? Pegue na sua caucha e sente-se nela, mas lá para longe, junto dos seus rios. E, entretanto, pare de dar ais. Vamos lá, vamos lá." Felícia a bater as palmas. As palmas que ela sabia tão bem usar em outras ocasiões. E agora serviam para afugentar surubantismo, cortar tristezas, enxutar lembrança podre. "Show, show, má lembrança. Fique quieta, lembrança boa." E mais não dizia, porque seria indecente. Mas ao fazer toda a sua gente girar pelo pátio, Felícia sentia vontade de cantar a canção ganhadora de Janina, com sua voz de mulher, mãe de cantor, uma bela voz de contralto. Se não ficasse mal, ela até cantaria para Dona Regina, em memória da lembrança boa que tinha deixado aos Mata, para além daquela própria casa. Ela cantaria a canção Atapetando o Mar, adaptada ao estilo de igreja no momento do Glória ao Pai. Só não cantaria porque sua própria família não iria entender que ela cantasse numa hora de luto. Em vez do canto, Felícia ordenava, movendo-se de um lado para o outro: "Rápido, rápido, para a moça dormir, na cama pequenininha, tudo lavado. Vamos lá, vamos lá." "Quer ou não quer dormir na nossa casa? Quer ou não quer?" Sim, Milene queria. A nossa prima não tinha chegado sequer a entrar na sombra escura da rua. Sentia fome e sede, medo e cansaço. Junto aos tornozelos, alguma coisa a bicava, como se tivesse sido mordida por insetos e palhas, espinhos do pasto. A noite parecia-lhe uma casa de dimensões infinitas, onde se iria perder. E ali dentro, Alguém lhe tinha dado a chave para aqueles dias. Talvez até lhe tivesse dado a chave para toda a sua vida. Ou melhor dizendo, quando menos esperava, as palavras dos outros tinham vindo ter com ela carregadas de sentido. Explicavam tudo. Sim, eu em estado de choque desde sexta-feira. Eu em estado de choque desde há muitos anos. Desde o tempo em que João Paulo me levava no barco do Guinote e começava a dizer aquelas palavras. Já aí eu estava em estado de choque. Uma pessoa em estado de choque, sozinha, cansada, a conduzir o seu carro no meio da noite? Não pode ser. E eles olhavam para ela. E ela olhava para eles. Tinha voltado para trás. E foi assim que Milene, naquela noite, 18 de agosto, pernoitou num dos pavilhões do Diamante. Pequena porção de vontade a decidir o rumo da sua vida. Mas não foi verdade que os Mata a tivessem encontrado longe do Clio, a caminho do bairro dos Espelhos, rodeada de poeira, sem saco nem chapéu. Muito menos que os Mata a tivessem atraído e levado consigo por cálculo, entalada entre caixas de supermercado, gente transpirada e outros haveres. Milene é que se escondeu no estendal. Ela é que aceitou o convite. Ela é que voltou para o interior do pátio, em seu livre-arbítrio perfeito. Mas tudo isso só o saberíamos mais tarde.